Laura Saad e pra si apaixonare. No celular a notificação, ela mandando a localização. Te espera às 8:30 pra jantar e a gente se aceitar. O coração acelerou na hora. Comprei a roupa da cor que ela gosta. Passei o perfume que ela amolece. Essa noite merece. E em cima da hora desmarcou, brigou e ainda terminou. Pensei, vou até lá que alguma coisa tem. Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro, vi ela pendurada na boca de outro, fazendo o que comigo ela não fez. Vai parar no motel com ele na primeira vez. E pra fechar a noite com chave de choro, vi ela pendurada na boca de outro, fazendo o que comigo ela não fez. Vai parar no motel com ele na primeira vez. Comigo só rolou depois de um mês. Um alô pro meu parceiro Juninho, Portal da Rocha, tamo junto. Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro, vi ela pendurada na boca de outro, fazendo o que comigo ela não fez. Vai parar no motel com ele na primeira vez. E pra fechar a noite com chave de choro,